Pensou que o guindaste ia acabar. O sistema quer me ver com a corda no pescoço, largado e viciado no fundo do poço. Mas eu sobrevivo porque sou moleque doido. Sou moleque doido, sou moleque doido. Oh, sou moleque doido. Oh, sou moleque doido. Eu falo pra você que vai me escutar. Se quiser me entender, vai ter que se ligar. No morro, na quebrada, na perifa, na baixada, no fundo de uma cela, ao som da sua casa. Na paz tem que ficar, tá na mente, nem me viu. Esse som vai espalhar por todo o Brasil. Já tava na hora da gente se defender. Espera sentada é o mesmo que se render. É só moleque doido de boné, bermudão, bandido dos mané, panela de pressão, autolite na madruga, esquino ao sapão. Tem que ser moleque doido pra viver no mundão. O sistema quer me ver assaltando mendigo, na rua passando frio, drogado, perdido. Socorro, que isso? Será que é merecido? Lágrimas de sangue, mais um troféu erguido. O sistema quer me ver com a corda no pescoço, largado e viciado no fundo do poço. Mas eu sobrevivo porque sou moleque doido. Sou moleque doido, sou moleque doido. Oh, sou moleque doido. Oh, sou moleque doido. Sonhos conquistados, apesar de tudo. De olhos vermelhos eu observo o mundo, girando, girando e as pedras se encontrando. Só moleque doido, sabe do que eu tô falando? Passaram a peneira, não era brincadeira. No domingo foi mal, começou na sexta-feira. Sabadão, discussão, não era pra ser assim. Mais um que se foi, menos um molequinho. A fogueira me aquece, os moleque tem assunto. No golzinho, futebol, play 2, tamo junto. Diversão, mulherada, altos pan, numerada. Se vagabundo é isso, deixa disso, camarada. Pior é o que acontece no Planalto Central. Na ponta da caneta, decretado funeral. As oportunidades, como sempre, são escassas. Mas os moleque doidos sobrevivem na trapaça. O sistema quer me ver com a corda no pescoço, largado e viciado no fundo do poço. Mas eu sobrevivo porque sou moleque doido. Sou moleque doido, sou moleque doido. Oh, sou moleque doido. Oh, sou moleque doido. Com a corda no pescoço, largado e viciado no fundo do poço. Mas eu sobrevivo porque sou moleque doido. Sou moleque doido, sou moleque doido. Oh, sou moleque doido. Oh, sou moleque doido. Oh, sou moleque doido. Oh, sou moleque doido. Oh, sou moleque doido. Oh,